O Ministério Público de Minas Gerais, por meio da Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Montes Claros, recomendou à Prefeitura o cumprimento da sentença que determinou a compensação na tarifa do transporte coletivo municipal. Não cabe mais recurso dessa decisão. Em 2009, foi ajuizada a ação civil pública contra o reajuste de 22,58% no preço da passagem, que havia passado de R$ 1,55 para R$ 1,90. A sentença proferida pela Primeira Vara de Fazenda Pública de Montes Claros em setembro de 2015 condenou as empresas de transporte coletivo a devolverem R$ 0,35 por passageiro pagante entre 13 de abril de 2009 e 10 de abril de 2011. O pagamento deve ser feito sob a forma de compensação, ou seja, com o abatimento no valor da tarifa cobrada aos usuários por 2 anos. O MPMG provou a ilegalidade do aumento que ocorreu antes de as empresas substituírem 19 veículos da frota com mais de 8 anos, sem que a Câmara Municipal fosse avisada com antecedência mínima de 15 dias e com base em planilha com erros evidentes no cálculo do custo do serviço. Segundo o promotor de justiça Felipe Caires, a decisão judicial sinaliza para a possibilidade de não haver qualquer aumento tarifário no transporte coletivo de Montes Claros em 2017. Os atuais contratos vencem em outubro de 2017, motivo pelo qual o Ministério Público também já iniciou reuniões com a Prefeitura para que seja melhorada a qualidade do transporte na cidade. Caso haja mudança nas empresas que exploram o serviço antes de finalizada a compensação tarifária, os valores faltantes serão cobrados no processo judicial e repassados ao Fundo Municipal de Defesa do Consumidor. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.